pode vir prateada, pode vir loirinha. Prepara o Free Fire, vamos ali então. Senta gostoso, te pago um Guaravita. Senta gostoso, te pago um Guaravita. Senta gostoso, te pago um Guaravita. Senta gostoso, te pago um Guaravita. Free Fire é um jogo legal. Ele faz as pessoas namorar, ele faz as pessoas ter contato com mulher. O jogo Free Fire é um jogo de gente pegadora. Eles são os caras que pegam mulher. Eles são os caras que fazem bacanal. Eles são Free Firenses, são jogadores de Free Fire. Eles são gameplay, eles fazem jogos de gameplay. Eu gosto do Free Fire. O Free Fire é legal, eu jogo muito ele, principalmente para namorar as novas meninas. Eu gosto de paquerar as meninas jogando Free Fire, porque eu sou um homem que gosta de mulher. Não gosto de homem que bate mulher não, porque nem tem igualdade, direitos iguais. Eu gosto muito das mulheres, eu gosto muito das mulheres que jogam Free Fire. A mulher que joga Free Fire é legal, ela é muito legal e bacana. Eu quero que todo mundo jogue Free Fire pra ter uma sensação legal também. É isso aí, Pedro Oli, no Free Fire.